E aí, tio, 5-6-2, tem. Posição 3217. Porra, 097, você não me escuta? São dois pernos, chama agora a torre, 118-95. Obrigado. 7, né, escuta? Afirmativa, a partir de agora, senhor, chame como Papai Romeu Golf Tango Charlie, tá ok? Tá certo, será Golf Tango Charlie aguardando a cota pro Galeão. É, Galeão Confins. Desculpa, Confins. Pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Confins 360, via Upper Zulu 21, a subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10, código 5117 e o controle 119.8. Confins autorizado 360, Upper Zulu 21, Arbor Elefa, decolada 10, curva direita 5.7.18.19.8. Correto, chama para posicionamento. Chama. Azul 6919, are you ready to copy? Ready to copy, Azul 6919. Looking at you, Campinas flight level 340 via Upper Zulu 10, TG, right, Upper Zulu 16, after conforming planned route. Dial departure after Lida, after Motiva. After departure, left, right turn, correct, right turn. Call code 5112. And Salvador Departure Control, 119.8. 119.8. Via Upper Zulu 10, Upper Zulu 16, Bravo Hotel 6, and via Landbridge. Our departure is going to be Sahel, Leda, and then direct to Potsdam with the right turn. 5112 Stronghold and 119.8 is the approach control left to the departure. Correcting from for pushback and setup 6919. 6919. Solo Salvador Trip 5241, 59 Del B, 0520 e alterna Salvador para o taxi. Taxa autorizada da saída do Pátio 3, chame lá para prosseguir. A saída do Pátio 3, chame lá para prosseguir, o 35241. Quilômetro 1016. Está em condições visuais, mantendo a situação visual com o solo, na rotatória, altitude 1500 pés. 2,1. Da direita, próximo, 2-1-1-2. Da direita, via Índia, ponto de espera, chame 2-1-8-9-5, ajuste no 0-6. Autorizado o táxi, 3-2-1-9-5-14-6-6-3-1-4. São 3-5-6-0, ingresso Juliette, portão 1-3. Vente via Juliette para o portão 3, são 3-5-6-0. 5241 vai dar passagem a um Airbus da TAM que vai ingressar no pátio nesse momento. Aguarde mais alguns instantes para ingresso no pátio principal. Bem, dará passagem ao São 35241. São Salvador, boa noite, 69, boa tarde, livrou no 0 na sua frente. 1869, táxi Alfa, chamei a Juliette. Repito, táxi Alfa, Juliette, qual a posição? Negativo, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Você chama antes da Juliette, boa noite, 69. Passa em nível 200, chama agora sendo Recife 125-45. Boa viagem. 125-45, bom domingo, amigo. Só. Ponto de espera, chame 2-1-8-9-5, ajuste no 0-6. Gente, está seguindo o TAM, liberado ainda no ponto de espera, chama 2-1-8-9-5-16. 1-869, ingresse Juliette, portão 08. Direção Juliette, portão 08, boa noite, 69. Escuta, Joker 27. Andrews 217, tem do Colô 55, controle 119, decimal 8. Oi, bom trabalho, boa tarde. Boa tarde, eu sou 3217. 3217, boa tarde, contato radar, direto Elefa, vigilância radar. Direto Elefa, 3217, obrigado. Olimpo 07, o controle, continue 060, voa Itaque. Olimpo 07, identifique. Salvador, muito boa tarde, força aérea 2583 para o Pax, no estação de autoridade. Confirma a autonomia, por gentileza, força aérea 2583. Pois não, 3 horas e meia, e a nossa alternativa é Anápolis. Está autorizado até a interseção, é o número 3 para a decolagem do aeródromo, ok? Reporta quando no ponto de espera da interseção. Colagem número 3. Passarido 2231, livre decolagem da 1-0, vento de 160 graus com 5 nós. Tem nível de voo 070, sendo identificação vigilância 5491. Direto a mão, 0705491, pode ser melhor? Ok, ciente. 5626. Subvetor ação para sequenciamento, direita para o 225, limitado pelo localizador. Direita 225, limitado pelo localizador, direita 626. Finalizado 3190, data. Família do externo, completa LS, torre 118-95. 118-95, 3190. Manda a proa 225 para o 5626, Salvador. Confirmado, 225. 225. Salvador, boa tarde, TAN 3190. TAN 3190, muito boa tarde, contato visual, cheque trem, livre pouso na 10, vento de 160 graus com 5 nós. Está baixado e travado, entendeu que tem livre pouso, TAN 3190. Oceania 210, desce, mantém 2 mil pés, autorizado final ILS, direto Duna, chama estabilizado. 2 mil Duna, chama lá estabilizado, 6210. Olimpo 07, controle reautorizado para nível de voo 050, Olimpus 07. Azul 6919, mantém posição. Papa Romeo Golf, Tango Charlie, autorizado por Chivete, chama táxi. Ok, vai chamar o Golf Tango Charlie. A Oceania 6314 está condicionada após o pouso do Airbus da TAN na curtíssima linha, mantém pistona zero. A Oceania 6314 tem se autorizado a alinhar e manter a pistona zero após a passagem do Airbus na curta final. Meia da CIP, desce e mantém 2 mil pés. O último fono 0116. 2 mil pés, 5626, 1016, mantém a proa, né? E mantém a proa. Mantém a proa, 5626. boa tarde, tá 3190, Livrão. Tá 3190, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3190. Poxa, né? A minha 3-1-4, alinhado pronto. Um incrível 700 pés agora. 9-5-9. Autorizado a decolagem, então 9-0, né? A minha 3-1-4. 3-5-4-1. Recente. 0-2-2-3-1, autorizado barreira. Barreiras autorizadas, muito obrigado. 2-2-3-1. Instaladora 206. 206 controle, desce, mantém 060, direto ITAP vigilância. Golf Tango Charlie. O Golf Tango Charlie, eu sou a Botão. Só confirmando essa matrícula de um voo regular? 0, limpo 07. Salvador, Xané 6210, estabilidade e LS. Xané 6210, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. O táxi até o ponto de espera da pista 90, via Índia. Ponto de espera, torre 10895, com o altímetro 90 no meio. Afirma, acabei de consultar aqui no sistema, foi um CHG feito pela companhia. 3190 dá passagem ao 737-800 da Gol, através agora do portão 612, taxiando até o ponto de espera. Após o tráfego, ingresso a Juliette, 05 portão, 3190. 3190, após o Gol, prossegue para o portão 05. Tem condição de levar direto para Petrolina, até presente? Afirmativo, direto para Petrolina. Ok, sim, autorizado. Obrigado, controle do Chanel 6314, falando direto para Petrolina. 3217, livra 160, chama agora sendo Recife, frequência 1228, decimal 8, 3217. 228, bom dia, bom trabalho. Boa tarde, né? Boa tarde, bom voo até com fim. Obrigado. 3-5-4-9-1 não solicita voar, Duna. Então, já bravo, confirmando a notificação para que destino? Amanda, 3-5-4-9-1. 626, passou Duna, agora 3-5-0, na chama 2-18-95. Bom voo. 18-95. Obrigado, felizmente. Torre Salvador, TEP 5626, boa tarde. 5626, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guardando pista 5626. O Xané 6210 no solo 04, livre à direita, 121 no decimal 1. 201. Martins. Peraí. Tower 118 decimal 95-981-016. 91 desce e mantém 3.000 pés, altimento 10, 1 no meio. 3.000 pés, 10 no meio, 3-5-4-9-1. Whisky por quilo na escuta? Na escuta. Vai passar. está sobre a sua aeronave agora, um Alfa Tango 7-2, levando 10 mil, descendo para 3-1 mil rumo oeste. Whisky Golf Kilo. Direto rotatório, Kilo. Com 626 tem livre pouso na 10, os antedinos 70 graus com 6219. 5626 livre pouso na 10. C5241 na escuta? Escuta. Devido à performance, será o número 2 para decolagem do aeródromo de Salvador. É um força aérea que encontra-se no parque de autoridade, que vai fazer o mesmo perfil de saída. Ciente. Um minuto. De novembro, Alfa retorno, mantenha-se visual, reporte Interlagos, Alfa. Chanel 6210, livrando na escuta. Táxi de Alfa, reporte em Taxi Juliette, 6210 da Chanel. Juliette. Tá bom, meu tango em dia bravo, decolagem a critério por conta e risco no Parque de Exposição do Salvador. Realiza sobrevoo na escuta da torre ao parecer 1895, 500 pés de altitude, após, em coordenação com a torre, destino em Rimar. O Tango Índia Bravo o aciona 0137 no transponder. Tem um dia bravo, cruzejamento correto, tem informação do POB? 4 a bordo, chame a torre, 10895 para a decolagem, tem um dia bravo. Dia bravo, prossiga. Conhecimento, vou ir para o 050, azul 4206. 050, 40. Reporte 4 pronto. 4206, deve se manter 3 mil. Chimento com 0106. Uno, decimal 1. 1211, vai na direita 35, 63. 5626, boa noite, autorizado, táxi de Alfa, Kilo, Pat 3, remota 04. Alfa, Kilo, Pat 3, remota 4. Grupo 5241, escuta? Escuta. Está condicionado após a rolagem do Embraer da Força Aérea, ali mantém pistando zero. Após a rolagem do Embraer, ali mantém o 5241. Obrigado, companheiro da Felipe e Bombeiro. Tá bom, volta. Já do Natal, via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva, esquerda. Segue o perfil de saída Puca, Jambo, Caju. Aciona 5130, controle 11998, Força Aérea 5956. Azul 4206, redução 200 mais. RP5491, interceptando o localizador. RP5491, autorizado, final LS, aguarde o transferente. 491. Joker 27, controle. A 60 milhas de Salvador, chama agora centro Recife, 12545. Para pousar, 220 nós, ok? Repartindo para cruzar o eixo da 0028. Positivo, se é autorizado, está presente, já segue em rimado. Por gentileza, está autorizado o cruzamento do eixo da 0028, dá presente, prosseguindo a rimar, reporte eixo da 0 livre. Positivo, vai cruzar o eixo da 0028 de imediato, grato. O 02583 decolou Zuno 1 no controle 119 do sinal 8. 198, obrigado, boa tarde. Boa. Olimpo 07, curva direita para 070, chama estabilizado. Direita 070, chama estabilizado. Controle, boa noite, Conselho 2583, decolagem da 10. 2583, controle, contato, radar direto, elefa, vigilância. Direto, elefa, vigilância, gente. Por esquerda, 10 horas, 3 milhas, aeronave Bravo 258, 1.500 pés, rumo este. Tem o tráfego à vista? Família Bravo livrou este ano 028. Está em contato visual, reporto que não existe tráfego reportado no setor, reporte quando no solo controlado na RMA, também de Bravo. Estamos no solo da RMA, boa. Genova Alfa, passa 360 pela sua esquerda. 360 pela esquerda, hein, Genova Sareto 2231, nós chamamos agora centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 260. 28260, boa. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 1966, andando 1966, controle Mari, décima tem 050, vigilância, 1966, identifica. Identificou, décima 050, vigilância, senhora Mari, com 1966. 406 da Azul, full ILS? Full ILS, apacadona. Torre 118-95, bom pouso. Obrigado. Batenha 4000, reporte full ILS. Alô? 241, vigilância, ar, você mantém 200. Gente, para 200, 355241. Dois Mambaral, paciente, o direto rotatório, dá presente. Direto rotatório, ainda não está não. Bravo, Whisky Golf Kilo, chama a torre 118, decimal 95. Whisky Golf Kilo. Eu. Ok, completa a aproximação agora de transferência 10 vidas para o externo, limpo 07. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Bravo, Serra. O Cascavel 76, controle. Escuta, possível. Cascavel 76, bom se desce mantém 2000, altimetro 10, 16, Cascavel 76. Ligação, realiza um 360 pela esquerda, sem debutar pulso simultâneo com o Embraer da Azul na final do 10. Bravo Serra Serra, prossiga. Bravo Sierra de Aprilia para Sierra Juliette, para DMR. Acionado 0116, único a bordo, vai bater no 110. E não atrás para reportar, prossiga a visual, frequência livre. Livre, grato, Sierra, Sierra. No prossegue Alfa Kilo, Pátio 3. Quando no Pátio 3 a posição é 04, fique atento ao sinalizador. Alfa Golf Kilo, visual com o Embraer da Azul, pousando na 1-0? Afirmo. Tem condições de reduzir a fim de pousar a retaguarda do Embraer da Azul na 1-7? Positivo. Gente, continue a aproximação, lado na autorização de pouso, Whisky, Golf Kilo. Afirmo. Torre Salvador, 07, e Olimpo 07, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste 10, 17. Batanguixi Golf Kilo, avistado, autorizado pouso em pista 1-7, o vento 150, grau 05 nós. Eu apanho o pouso, agora deve estar. Era travado, Whisky Golf Kilo. Afirmo. Sim. Está livre das restrições verticais na carga. Tudo bem, meia. Pode ser encontrado só na estrada, poderia confirmar no gol 1-1-6. 3 mil pés, livre das restrições verticais na carta, altímetro 1016, 1166 da Gol. 3 mil pés, livre das restrições, 0166. Vindo desse mão, né? Fazer não é bom. Salvador Tower, this is Azul 69 and 19, only point runway 10. Papá, meu Golf, Charlie, autorizado decolar, pista 1-0, Ventura 1-0, grau 04, nós. Decolar já autorizado, pista 1-0, Golf, Tango Charlie. Azul 69 and 19, mantém hold em continuo no 1-0. Mantém hold em continuo, 69 and 19. Salvador, Olimpo 07. Fator externo, trem baixado de travado. Olimpo 0700, continue a aproximação, informe o tráfego iniciando a rolagem para a decolagem imediata. Um ajuste 1-0 no meio. Gente, ajustado 0 no meio. 07. Puxa, que golfe iluciente, estacionar a frequência livre. Índia 90 Alta, passou Paris, transfere, está na prova da rotatória, visual com vento e solicita a toque remetida na 1-7. Gente, Papa Romeu, Índia 90 Alta, continue a aproximação final da 1-7, ajuste na 0-6. Gente, vai continuar a aproximação para 1-7, no 0-6, Índia 90 Alta. Força Aérea 7207, livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0, grau 0-6. Livre pouso para o Olimpo 07. Solicitação para o 1-7 e prossegue conforme rota. Aciona 5133 no transponder 119.8 à frequência do controle. 4.026, tudo bem, mas ficou na prova de bola. Palmer Golf, Tango Charlie, decolada de 2-0, chama o controle 119, sinal 8. 19-8, Golf Tango Charlie, boa. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo Golf, Tango Charlie, passando 1070. Golf Tango Charlie, contato radar direto Argo, vigilante, Charlie. Direita, na proa de Argo, Golf Tango Charlie, ligado. Cascavel 76, vetoração sequenciamento, direita proa 225, limite ao lock. Direita 225, limitado pelo localizamento. Controle Salvador, muito boa tarde, 13894. Então, 894, ação de identificação, Mari 10, mantém 050, vigilância. Mari 050, 3894. Olympus 07, Solas 21, autorizado, backtrack, reporte ligando no hotel. Gol 1 no 166, reautorizado 2000, tô autorizado ILS, chama estabilizado. Gol 1 no 166. 2000, autorizado ILS, chama estabilizado no 166. Aí, com o 1-0, desculpa, o Golf Tango Charlie. Diga, Charlie. Pós Arbor, pode evitar Elefa voar direto Obidude ou CBT? Próximo a Arbor, vamos verificar sua altitude, aí sim poderemos verificar se pode voar Obidude. Gente, ideal seria acelerar a subida? E se aumentar a razão de subida, melhor. Ou farei, mas obrigado, viu? Gente, Olímpio 07, estação na frequência livre. Azul 69, 19, clear it for takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 04 knots. Roger, clear takeoff, 69, 19, final. 170. Já não liberal, está na final da Rosete. Novemberal, autorizado, toque remetida, pista no 7, vento no 70 graus, 05 nós. Após o toque remetida, circuito de tráfego pela direita. Faz o toque, circuito pela direita, autorizado, toque remetida, ainda não liberal. Olhei pro 07, torre. Atenção, Botão. Informação uniforme. Posição 08, autorização Brasília, pronto, pronto. Gol 869 para Brasília, está autorizado nível 360. Decolando 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Após decolagem em curva à direita, prossegue para o 17, conforme rota. 5132 é o transponder, 119-8 é a frequência do controle. 20 Brasília, nível 360, Pesolu 17. Decola 1-0, saída Arbor. Transição Elefa com curva direita após o controle 1-1-9-8-0, transponder 5-1-3-2, gol 869. Cadê o mais correto? Chama quando pronto, puxa no 8. Chama. Controle, o... Tem alguma velocidade final para 3, como é o tempo? Enquanto a velocidade na descida está ali. Ok, certo. 76, mantenha a proa, chama estabilizado no log, Cascavel. Chamaria estabilizado no localizador, Cascavel. Volume 66, autorizado, LS. Autorizado, não, nem Five of the departure control, Azul 6919, passing 2500. 6919, ready to contact the departure. Surveillance direct to later position. Okay, understood. 340 cleared and direct to later position. 6919. 6919, roger. You are correct. Era 5956, autorizado o cruzamento da 10028, segue Delta, Alfa, mantente da Juliette. O número 66 ciente a umas 2 milhas do externo, chama a torre 118.95. 1895, 1966. Wolfgang Charlie passa 190, chama centro Recife, 128.8. Wolfgang Charlie. Wolfgang Charlie, 288, obrigado, boa tarde. Controle, confirma para o número 45, o número na sequência? Número 3 na sequência, número 45. Bem. Salvador, boa noite, jogou 1166 na final estabilizada, baixar travado. 1166, continue a aproximação, a base de autorização de pouso, ajuste na 0166. Informe tráfego do setor sul. Subindo para 1.000 pés, não interfere com essa aproximação. Sente aguardando a atualização de pouso, gol 1.166. Está estabilizado no localizador, Cascavel 76. Cliente, Cascavel, completa ILS, aguarda a transferência, Cascavel 76. Aguarda a transferência. 5241, 38 milhas oeste de Salvador, chama centro Recife, em 1288, alterno 1260, 5241. Sente 1288, 260, trip 5241. Gol número 45, redução 1809. Redução para 1809, no bem 45. 50, 059. Sente, passar travada, livre pouso, gol 1966. Aí, General Memer Alfa, está visual com tráfego na final da 00. Sente, o Papa Romeu, Índia November Alfa, faça a espera sobre o farol de Itapuã com curvas pela direita, devido a outro tráfego ingressando no final da 90. Confirme curva pela direita ou pela esquerda, Índia November Alfa? Pela direita. Sente, pela direita, Índia November Alfa. Lera, boa noite. Fizendo 4.000, número 45. 45, continua a descida para 2.000 pés, via Ponfa, autorizado LS, 1017 no altímetro, chama estabilizado. 2017, desce via, chama estabilizado, 1645. Escavel 76, passando Duna, completa a torre 1895. 1895. Atingiu 0503, 2294. 2294, mantenha 050, indicado. Estamos reduzindo 210,994. Ok, excelente. Autorizado 3.017, 3.894. 3.017,394. Confirme, é o número 2 ou 3 para o pouso? Número 2 para o pouso, Cascavel 76. Ciente. Ciente autorizado, LS. 145, chama estabilizado. Chamará estabilizado, é 45. 30, libera a direita, chama Salino 21, décima 1. Direita 21, 1166. Salvador, boa noite, voo 1166, Libra. Boa noite, Nuno 66, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 1166. Charlie 150, não interfere com a sua aproximação. Autorizado pouso, pistola 0, Ventura 70, grau 059. Ok, taxante do tráfego, autorizado pouso, Cascavel. O Índia 9 completou 360, tá visual com o Cascavel na final, tá, confirma se é a necessidade de outro 360? Afirmo, o Papa Romeu, Índia 9 Alfa, faça um novo 360 agora com curva pela esquerda, mantendo o número pés devido a outro tráfego ingressando na final 1-0. Gente, pela esquerda agora, Índia 9 Alfa, aguarda. 019, passando 160, Kim, contact now receive center, 133, decimal 25. Roger, contact receive center 133.25, 0690, 190. .25. Yes, that's it, 133.25. Alright, thank you very much, have a nice trip. You too, sir. Direito 94, tráfego presente está a meia milha de duna. Completo chegada a mar e desce a 2000, autorizado LS. Chama estabilizado. Descendo, autorizado LS, reportagem estabilizado para 3894. Estabilizou, no 645. No 645, passando duna, torre 118.95. Bom pouso. 118.95 até já, no 645. Bom, no 66, vamos manter a posição onde o Juliette vai aguardar. Se alguém se encontra se ocupado, vamos aguardar um novo reposicionamento, sair pra ela ou saber se o vai sair aguardando a liberação da aeronave. Sim, se aguarda antes da Juliette, vou ao 966. 50, fazendo espera sobre o setor sul da aeródromo, não interfere com sua aproximação. Sim, deixa eu ver. Era 5956, mas tem quanto espera, dona Zero? Fuxera 5956, Bang da Goa, 1,5 mil pro externo. Tem condições de deslizar pra decolagem, fica autorizado? A linha mantém, capsulando zero, agilizando manobras, Fuxera 5956. Caso tenha condições via Charlie, agradece. Estou pronto para cobrir. Triplo 5495, confirme? Triplo 5495. Um minuto pra cota, por gentileza. Escuta. Alfa, nesta frequência, porta Taxi Delta. Ok, vou fazer o 180 livrar a primeira esquerda, o Cascadão. Gente, faça 180 e livre a primeira esquerda após o back track. Gente, 180 a primeira esquerda. Em novembro, Alfa mantém espera no setor sul, vai ficar na rotatória, corrigindo, do Fratapão, aguardando. Tá aguardando, em novembro, Alfa. Cascavel 7,6, após pista livre. Vai reportar. Pista livre, Cascavel 7,6. Pulseira 5956, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento no 60 grau, 05 nós. Beleza. Projeto rotatório, mantendo-se visual 0150. Delta 516. Entendi, 140, aguardo por gentileza. Firma na sua escuta. Portugal, go reta. Delta 516, frequência de 540, destination laser information tank. Por que conforme a call Portugal, what? 2516, ma'am. Gente, aguarde. Uno 645, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 05 nós. Livre pouso 1-0 pro gol 1-6-5. Pista 05956, decolado aos 36, inicia curva esquerda e chama o controle 198 na saída pouca. Cláudio 56, curva pela esquerda, chamar o patrão. Gol parqueado 02, autorizado posto no 3. Controle, acessórios, Cláudio 56. 956, sobrante 9 e mantém nível 190, direto Puca, vigilante. Cláudio 56, subir para o 90, direto Puca. Já praticamente aí no externo, e em seguida é a última repouso da Avianca, ok? A intenção é após a repouso da Avianca, vai ter um espaçamento aí, caso ainda queira continuar o toque da metida no 7, será possível. A gente vai aguardar o segundo Airbus na final, após o Avianca, e está visual com os dois, e vai prosseguir para a pouso final no 7, o Índia 9 Alfa. Sente então, mantendo esse setor, o Índia 9 Alfa. Sente. 5-4 no 5. Cotejamento correto, me chamar quando pronto para o push no 7-3. Sente, chamaremos. Com 869, solicita push de aquecimento, posição 08. Autorizado, puxa de acionamento, semi-taxi. Autorizado, veste no ataque, gol 869. Ponto ideal de descida, 60 milhas, vigilância. Fox, Fox, Zulu. Cascavel, 76. Passei, mantém posição. Uno 645, seu solo 41, liberou a pista, taxi alfa agora, chama o solo do Zuno, decimal 1. Zuno, 1, bom. São 3, 8, 9, 4, baixar travado, confirmando? Passei, mano. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 0-6-2-9, stand 3894. Autorizado pouso zero, na 1-0, stand 3894. Alfa Juliette, não, 6-4-3. Oxenem 1-4-3, altímetro 1-0 no meia, número 2 na aproximação, reporte marcador externo baixado e travado. Número 2, 1-0 no meia, reportar ao externo baixado e travado. Oxenem 1-4-3, para informação de tráfego, um Charlie 1-5-0, setor sul do aeródromo, altitude de 1000 pés, realizando espera, não interfere na sua aproximação. Gente, 1-4-3. Índia November Alpha, da presente 360 pela direita, o Índia November Alpha. Gente, pela direita, Índia November Alpha. O Cascavel 76 é a torre? Na escuta, prossiga. Apenas por curiosidade, realiza o corte do motor no pátio militar para nova decolagem para Pirassununga? Afirmativo, vai cortar o motor e sim, vai chamar em torno de 30 a 40 minutos depois. O tempo de estopur aí de para abastecimento e decolagem novamente, mas quanto tempo? Mais uns 30 minutos, não vai abastecer não. Gente, então, esse cara desse não chega nem a descer. Vai descer sim, vão descer, aguardar ali na escola e depois a gente retorna. Gente, muito grato pela informação. O Cascavel 76 tem condições de cruzamento imediato? Tem sim, vai cruzar de imediato agora. Autorizado então, cruzamento pista no 028 imediato até o pátio militar, o Cascavel 76. Ok, se tiver alguma solicitação aí, é só fazer um contato telefônico aqui com a Espanha e a gente resolve. Gente, muito grato. Era só uma visita a uma cadete. Opa, tá liberado. Muito grato. Então, eu indo na numeral, só avisar com a Avianca na final da 1-0. Se possível, a gente cruza após ele. Gente, indo na numeral, Alfa, tentando tirar a turbulência depois da Avianca, cruza até agora do tráfego, perna do vento pela direita, 1-7. Gente, deu a retaguarda do tráfego, perna do vento da 1-7 pela direita, em geral geral. Então, 3894, seu solo 40, direita 121, decimal 1. Direita 21, 3894. Do 10, corridor, 5152, March of Pickett, 119, decimal length, alto 51. Fox 5152, and come for push, Portugal. Fox 5152, call this for push, Portugal, 251. 645, Lange Juliette. Gente, Gente, Gol no 645, seu gate é o 10, encontra o 5 ocupado por aeronave da Condor, que ainda está guardando cópia. Bom, assim, Andrés. Alô, Salvador, muito boa noite, 394, livrou na frente do centro. Confirmando, é. Falou 645, mantém a Juliette? Irmão, vai manter a posição na Juliette e aguardar. Aguardando então na Juliette, no 645. Alô, Salvador, Corujão, boa tarde, 4206, cópia. O TAN 3894 vai fazer o procedimento, vai seguir Alfa Quilo, vai ingressar no pátio 3, vai reportar na saída do pátio 3, tá? Sim, então, Alfa Quilo vai ingressar no pátio 3 e vai informar para a liberação do pátio 4. Boa noite, menor, para o táxi. Meu, 195, autonomia 3 horas e 20, alterna, Palmas. Autonomia, confirma, por gentileza? Autonomia 3 horas e 20, boa noite, menor. Gente, vai contornar até através do gate 62, aguardando instruções para prosseguir. Tá, se manter através do 62 agora, por 8 menor. Ribeirão Preto, pronto para o táxi. TAN 3567, pode por gentileza prosseguir seus dados, essa mensagem vem sobremodulada. Afirmativo, 1978, 3 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Índia Alfa, ponto de espera 102, decimal 95, altímetro marca 1016, tenha um bom voo. 5016, Índia Alfa, 102,95, bom trabalho, obrigado, 3567. Zona 869, vai seguir o tráfego da TAM como número 2, via pátio Índia Alfa, quando no ponto de espera 102, decimal 95, altímetro 1017. Seguindo o TAM como número 2, Índia Alfa, ponto de espera 1869, altímetro 1017. TAN 3567, ainda mais escuta do Paulo? Afirmo. Só corrigindo o altímetro 1017, ok? Obrigado, 1017. Solo, azul 4206, cópia repetida. Azul 4206, número 3 para cópia, mantém, escuta e aguarda. Escuta. Triple 5627, pronto, cópia. Tá, escuta, prossiga. 5627 para Aracaju, autorizado nível 190, decolada 10, com proteção da saída Pucajamo direto após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5014 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Contagiamento correto, chama quando pronto para o push. Solo 6143, livrou para sua escuta. 6143 vai seguir o tráfego da TAM, vai ingressar via Aquilo, prosseguir pátio 3, reportar na saída do pátio 3, 6143. Confirmando via Aquilo, seguindo o tráfego da TAM. Afirmativo, vai ingressar via Aquilo, prosseguir pátio 3 e reportar na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Afirmativo, Aquilo, saída da TAM, pátio 3 e reporta pátio 3 para o pátio principal. 12077, are you ready to copy? Condor 077, clear to Echo Delta Delta Fox, flight level 330, Brazilu correction. Runway 10, book a departure, depart transition, after departure turn your left, proceed by Upper Zulu 10, confirm your route. Scope 5123 and frequency approach 119.8. E ponto espera da 10, pronto ingresso, boa noite. 1869, boa noite, ali, manda que é 10. Olha aí, bateu 10, boa noite, 69. 20, departure runway 10, pull out departure, departure, after, left, airway upper ceiling 10, and the stop 5123, see if I can break the speed on the 07. Yeah, the frequency approach 119, decimal 8, and your flight level clearance is 1, flight level is 330. Sorry for that, flight level 330, and departure frequency 109 of the 8, Condor 077. Correct, sir, come for pushback and setup. Condor 077. 3894, ingressa via... Ingressa para o meia dúzia, site principal. O Xané 6143 segue em frente para o 03. 03 para o 6143. Solo 35627, site 3, pronto para o estacionamento. 5627, livre puxa, estamos quando pronto para o táxi. André, já fui também chamar para o táxi. Sala 2, CNF, é 201. Sala 3567, decolada às 4h30, chama o controle 199 desse 8. 98, obrigado, 3567. Come for taxi. Peguei, como você está fazendo? Clear for pushback, come for taxi, condor 077. Quanto você está fazendo? Gol 1645. Foi reposicionado pela Infraero para o 09. Vai seguir agora em frente para o 09. Fique atento à aeronave da Condor que inicia a push no 10, ok? Afirmativo, senhorita. Então segue então para o 09, tento com Condor 1645. Salvador, Oceania 6201. Oceania 6201, mantém a escuta agora para a Copa, prepara da Eulia da Motiva. Eulia da Motiva. Azul 4206, pronto, cópia. Cópia, 4206. 4206 para Recife, está autorizado nível 350, decola da 1-0, contra o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, onde prossegue vetor 58 conforme rota. Aciona 5140 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 3 chama quando pronto para o push no 01. Eu chamei ao 201 no pronto, cópia. Prossiga. Está autorizado para o Galeão, 360 é o nível, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Elle, da Motiva, onde intercepta por Zulu 1-0, SMAP, Lúbito, Barbacena. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5131 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 05956, passa nível 150, chama agora centro com Recife, frequência 12545, bom voo. 4 hoje. Por 869, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-5-9. Autorizado a decolar pista 1-0, por 869. Afirmativa, informação da Infraero para o 09 no pátio principal. Sol Salvador 35627, pronto para o táxi, está com 28 a bordo. 0430 de autonomia, alternando Sierra Bravo, Mike Ox. Luna, Ox Oxulo. Metro marca 1016, tem um bom voo até a próxima trip. 7016 autorizado, pátio, pátio 3, pátio e Índia. No pátio espera 118 ao 5.